Saiu parcialmente satisfeito, porque acho que ficou assente um compromisso para o diálogo. A Avenispa há muito tempo vinha a pedir um estar de um diálogo com o Governo, para podermos melhorar um conjunto de medidas, quer de apoio à agricultura, quer de apoio à indústria. Tivemos a oportunidade hoje de reunir com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Sr. Ministro da Agricultura e com o Sr. Secretário de Estado da Economia. E ficou assente que era um compromisso para a agricultura, que era um compromisso para a indústria. Na agricultura, o compromisso de aumentar o apoio, de verificar a possibilidade de aumentar o apoio, porque até agora só existia apoio até 400 mil euros de dano, de conseguirmos subir esse limite. E na indústria, para conseguirmos o mesmo apoio que existiu em junho para outubro, a tal taxa de comparticipação a 85%. E, portanto, no final da reunião, a avaliação que podemos fazer é positiva, no sentido que há um compromisso para o diálogo, e de expectativa para verificarmos como é que este diálogo terminará. Estamos nele com bom espírito, com espírito de compromisso com a nossa região, com os lesados e com as vítimas do incêndio de outubro, e com espírito de diálogo com o Governo, que é quem de facto tem o poder executivo para ajudar a resolver o problema. Porque até aqui sentiam que os lesados dos incêndios de outubro estavam a ser discriminados. Sim, esse sentimento ainda não terminou. Termina se um conjunto de medidas forem alteradas. Devo notar e registar a sensibilidade do Sr. Primeiro-Ministro, que até mais do que, se calhar, os seus ministros, tem mais disponibilidade para instar uma mudança em algum tipo de apoios que nós consideramos discriminatórios. Mas estamos seguros que, com diálogo e com espírito de compromisso, como dizia, podemos conseguir chegar a bom porto. Demos também nota ao Sr. Primeiro-Ministro, acho que tem alguma relevância e importância local, de que a terra que mais sofreu com os incêndios de outubro, a primeira resposta que teve da parte do Poder Central foi o encerramento do serviço de atendimento permanente, quer de noite, quer de dia. Notei surpresa na casa do Sr. Primeiro-Ministro. A cara do Sr. Primeiro-Ministro ficou surpreendida e espero que tenha tomado boa nota disso e que também ajude a resolver esse problema que tem tanto afetado agentes da Oliveira do Hospital.